agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para mais 30, pelo menos em cada edição, deste nosso programa. 30 minutos repletos deste nosso tesouro português, o Fado. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para ti, para os seus pedidos. Indique-nos em que edição prefere que o seu fado passe, diga-nos qual o fado e o fadista e se quer ou não dedicar a alguém. Vamos começar com Pranto de Amor Ausente, na voz de Cátia Guerreiro. Logo depois, ficamos também com uma bonita voz de também uma menina. Uma menina, digamos, a voz parece uma voz muito jovem, muito bonita. Sem dúvida, vozes com muitas melodias, as que passam por aqui, e muito diferentes. Falo de Catarina Avelar, com A Rua dos Meus Ciúmes. Terminamos esta nossa primeira relação com Fado Vazio, na voz de Beatriz da Conceição. Já vai com muito mais tempo de carreira do que estas duas jovens. Primeiro do que a Cátia Guerreiro e do que a Catarina Avelar, mas são todas elas três grandes vozes, três grandes senhoras do fado, e tocam e cantam para si aqui, já de seguida, no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Viver sem ti e vivo só para te amar. Oh, meu amor, rasga essa dor e sorri. Eu não sei viver sem ti e vivo só para te amar. Seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. derramei silêncios e cansaços, apertei vazios quanta vez, e quantas amarguras nos meus braços acolhi sem perder a altivez. E bebi tantos copos de saudade e gargalhei da própria ironia, que quando pressenti a fantasia, o tempo ultrapassou a minha idade. Encontrei-me como sempre transparente, vendo através de mim sem me encontrar. Não descansei a mente a procurar a razão que me faz andar ausente, se tudo quanto fui é tão presente. Já derramei silêncios e cansaços, apertei vazios quanta vez, e quantas amarguras nos meus braços acolhi sem perder a altivez. E bebi tantos copos de saudade e gargalhei da própria ironia, que quando pressenti a fantasia, o tempo ultrapassou a minha idade. Encontrei-me como sempre transparente, vendo através de mim sem me encontrar. Não descansei a mente a procurar a razão que me faz andar ausente, se tudo quanto fui é tão presente. Encontrei-me como sempre transparente, vendo através de mim sem me encontrar. Não descansei a mente a procurar a razão que me faz andar ausente, se tudo quanto fui é tão presente. Este nosso tesouro português é cada vez mais repleto da certeza de que, passa o tempo que passar, venha tudo o que vier, nunca será esquecido. E sabe porquê? Porque fala de amor, paixão, sentimento, razão, falta dela, fala de história, fala da história que passamos, aquela que vivemos, que continuamos a viver. Simplesmente fala de nós. Vamos continuar. E vamos ficar agora com Na Rua do Silêncio, na voz de João Braga. Logo depois ficamos com Fado Terra Lavrada, na voz de Mané. Ainda não tinha passado por cá, mas passa hoje. E terminamos com Ana Maria, Quando se gosta de alguém. Quando se gosta de alguém, às vezes dá para sair um bom fado, dá para cantar um bom fado. Então, vamos ouvir estes três bonitos e muito bons fados com grandes fadistas. Até já! Na Rua do Silêncio é tudo mais ausente, até foge o ar e até a vida é pranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente. E o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente. E o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Na Rua do Silêncio o fado é mais sombrio, e as sombras de uma flor não cabem lá também. A rua tem destino e o seu destino frio não tem sentido algum. Não passa. passa lá ninguém. A rua tem destino e o seu destino frio não tem sentido algum. Não passa lá ninguém. Na rua do silêncio as portas estão fechadas e até o sonho cai sem fé e sem ternura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Nascer minhas flores regadas com meu chorar. Esgrafatei terra perdida e nasceram meus amores tão salgados como o mar. Gravatei terra perdida e nasceram meus amores tão salgados como o mar. Arredei pedras de montes, fiz meus canteiros talhados na areia. E tu, ó sol, não despontes, pois meus jardins amarrados só me trazem luz de dor. Amarrados, só me trazem luz da dor. Mas eu sou madrugada e minha mais louca esperança fazer de ti meu campo. Me fazer de terra lavrada onde nunca se me cansa nem enrouquece o meu canto. Sofrer Diga lá ao Sr. Fado. Quando se gosta de alguém, sente-se dentro da gente. Ainda não percebi bem ao certo o que é que se sente. Quando se gosta de alguém, sente-se dentro da gente. Quando se gosta de alguém, é de nós que não gostamos. Perde-se o sono por quem perdidos de amor andamos. Quando se gosta de alguém, anda assim como ando eu, que não ando nada bem com este mal que me deu. Quando se gosta de alguém, anda assim como ando eu. Quando se gosta de alguém, é como estar-se doente. Amor se tem, pior a gente se sente. Quando se gosta de alguém, é como estar-se doente. Quando se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto, o desgosto que se tem é desgosto que dá gosto. Se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto. Desta forma, chegamos ao fim do nosso Diga lá ao Sr. Fado de hoje. Ou melhor, chegamos ao fim da primeira edição, porque de hoje não chegamos às 19h30. Estamos de volta. E já sabe que estamos de volta com muito mais tesouro português. E entretanto, se lembrar daquele fado que quer ouvir, que gostava de ouvir, pode sempre mandar o seu pedido, já de seguida, para www.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb.gmail.com. Sinta-se à vontade, faça o seu pedido e nós passamos aqui no seu. Diga lá ao Sr. Fado. Vamos embora por agora, mas às 19h30, como já disse, estamos de volta. Vamos terminar com Meu Amor de Antigamente, na voz de Mafalda Arnaud, e depois ficamos com Castigo da Paixão, na voz de Diamantina. São estas as duas bonitas vozes que terminam assim a nossa primeira edição de hoje. Fique bem, e por agora é tudo, mas daqui a pouco estou consigo. Até já! Tão amada, e bendigo ter vivido que te abraço, sem memória nem passado, meu amor de antigamente. Como é bom ter-te encontrado, meu amor de antigamente. Eu sonhei e tenho cada homem que cruzei tão imprudente, meu amor de antigamente. Para matar a minha fome, eu sonhei, meu amor, em cada contigo, pois o punho punhal da paixão. Cravou-se em mim por castigo, pois o punhal da paixão cravou-se em mim por castigo.